DJ Ellison. Esse faz a diferença. Fala Quito, do Jardim Bela Vida 2. Esperto do Hang, Homer, o Lipe do Palio e também o Yarley da Fênix Construtora. Talvez você já... Grande Yarley. Que ainda guardo lembrança. Só me deixa na mão. De alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Oh! Oh! Bota, bora, bota! Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou. Que história, hein? A nossa história chegou ao fim. DJ Ellison! O empresário David O empresário David da cervejaria Empório! Tatuagem! Sabe como é que é, ó? Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não. De jeito nenhum, pode parecer até a melhor mulher do mundo, mas ele... Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Alô, gerente Gabriel, da Red Blue, alô, Iago! Mas aí ele já quebrou a corrente, ó. Mas veio você pra me ensinar. Só quem é sincero canta, solta a voz aí no litrão. Vou escrever na rua pra todo mundo ver que eu tô na tua. E eu amo você. Pode! Podem me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem. O show. Batidinha maneira. As mina pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai botando, vai tirando, vai botando, bota tudo, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, puxa DJ Ellison, puxa, puxa, puxa assim, ó. E a nossa amiga Raniele tá aí, ó. Toda noite eu choro em minha cama. Não levo as mãos. E o advogado Mochila também tá aí com a gente. Aquele abraço, papai. Vai, Jumim! Bora no passinho, no passinho. Sincero, canta bem alto essa música da Manu aí, vai! Vem! E as estrelas? Toma-te! Estrela Porto, em peso! Depois da final, alô, Erlan! É um time, é? Bora, Ney! Alberto Martins ali na frente com a gente. O Magrão Cambista também. Davizinho e Curtição também, tá no apoio aí, ó. Essa é a comissão de frente aí, ó. Vocês querem alguma coisa aí na frente, eu sei. Ah, eu sei. Olha aquela saudade, meu irmão. DJ Ellis! Sinto saudades do que a gente não viveu. Eu só queria uma chance pra te provar. Vai fazer quem feliz! agora aqui com a gente. Abraço do DJ Alisson. Bora, show meu! O show me! De férias, todo mundo curtindo. Vai, vai, vai. Jefferson da Mídia, tamo junto, hein? Sim, sim. O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão. O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão. A gente também, aquele abraço com o carinho do showman, papai. Vive! O showman! Novinha, tu tarocona, não sabe nem o que fez. Quando acabar, eu te conto. Calma aí, calma aí. Vou te contar o que eita, deu uma murecha aqui. Fez. O que a tropa fez, mulher? O que os irmãozinhos fez? O que os amigos fez? Dentro da casa de show. Dentro da casa de show. Só botou o peru pra fora que a piranha sentou. Só botou o peru pra fora que a piranha sentou. Os fanáticos do Bengola, meu irmão, aí sacudindo tudo. Só parece prazer. Quer me tirar louco? Eu tô só calado. Aí, Alisson. Hoje eu vou te pegar pra ser minha raposel. Bandida sedutora, ela gosta do esquema. Bota pose no bandido, sempre tá roubando a cena. E da sua boca no caro, eu vou te amo. E da sua boca no caro, eu vou te amo. Junto com força, vou te socar. Socar. E é o papo que ela fez, mano. Na minha boca, tu não vai ouvir de amo. Bandida da quebrada, bota pose no malandro. Minha xereca é de mel, eu nem sei ter, já tá no pão. Minha xereca é de mel, eu nem sei ter, já tá no pão. Passa, soca, socadinha, que delícia, vai socando. Passa, soca, socadinha, que delícia, vai socando. Aproveita o DF, cai de boca, vai de boca, vai de boca, vai de boca. Pra viajar, assim, assim, cheiro de perfume bom, tu tá legal, cheiro de marala boa, tu tá legal, várias malandras jogando, tu tá legal, os amigos faturando, tu tá legal, DJ Ellison, DJ Ellison. E não para não novinha, a descer na danadinha. E o

me deixa feliz. Se eu experimentei foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, eu sou de bem comigo. O show me... E agora, Alisson? Pega a gata, papai. Aperte bem, não largue por nada e dança. Quando o mestre DJ Ellison mandar, você dança. Chega o Tormento, Fortaleza, hein? Que você, só você é. Júnior do Carimbó da Sorte também, vai, vai. Quero ver. Esperei você voltar, minha paixão, você não voltou. Agora vai que ele vai te levar. Na triste solidão. E... Patrick Lobo, Dudu Bene. Eita, Dudu, saudade de você. Carequinha, Alan Vitor, Renato Alexandre. É rock doido, papai. É, bacana. Mas o Patrick deixou controle na mão do homem. Na verdade, ele descontrolou, foi é tudo. E essa aí vai pro meu parceiro Potter. Ele dá o maior. Fica, Potter, fica. Filma aqui de cima. O showman. E vai também pro meu parceiro Mascote! Fala, Hugo! Bora, bora! DJ Ellison. Hoje me deu uma vontade louca, alucinada, de me declarar pra você. Te amar é bom demais, e só você me faz voar no céu azul, mergulhar no oceano sem medo nenhum. Quero te prometer o que você quiser, todo o meu amor. Estrela guia, me carregue para onde for. E aí, Marcelo, Lucássio, os meninos que arrebentam no bingo. Estrela Porto do Una, tomando todas, curtindo de boa, como tem que ser. Eu te quero, vou virar o mundo mais. meu parceiro Hernani da Royal Black. Aí com a gente também, né, Hernani? Aquele abraço. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que assim. Ilana Farias! Um novo amor. Aí, ó. Feliz por onde eu vou. Curti em algum lugar. A sobrinha do Chimba. Eu vou sair. E o filho do Chimba tá aí também, ó. Esquentando, acelerando as batidas, showman. Acelera, acelera, acelera. Solta o play, mano. Dale, DJ Edson. Aniversário hoje, parabéns, tudo de melhor na tua vida, muita amor, saúde. Tudo que você quiser. São as homenagens do seu parceirão, DJ Edson, China Vibros. Sucesso absoluto, absolutamente. Tá comigo, hein? Alô, China! Eu sou o show, man. Para, bolão! Daquele jeitinho, vai papai. DJ Ellison. Pra viajar das marcantes. Você se foi, não pensou em mim, nem um adeus sequer. Você deixou, fez da minha vida um vazio sem fim. Como eu sofri sem ter você aqui. Agora estou bem, eu superei. Virei a página, não sofro mais por ti. Um novo amor eu encontrei e te esqueci. Esse novo amor me faz... Minha comadre Vanessa! Nem se um dia... Ela tá só administrando ali no camarote The Number One. Faz sofrer, é só ternura e momentos de prazer. E o Lúcio! Toma, toma, toma, Cleberson! O Cleiton do Tapanã! Cleberson e o Cleiton! Galera do Tapanã! Tão curtindo aqui com o Ellison! O showman! O showman! Tome, ele tome! Ai! Tome, ele tome! Ai! Tome, ele tome! Ai! Que é isso, Magrão? Vira, safadinha! Vira! Vira, safadinha! Vira! Vira, safadinha! Vira! Vira, safadinha! Vira safadinha, vira safadinha. gosto. Beijo tua boquinha, desço no teu corpo e dou tapinha na bundinha. Mordo teu pescoço, beijo tua boquinha, desço no teu corpo e dou tapinha na bundinha. Só pra quem lembra! Pop Live no African Bar, meu irmão. Essa música é estourada. É doido. E o quê? O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir algo tão forte assim que tomou. Alô, Fábio! Tão comigo, hein? DJ Ellison vai agitar. DJ Juninho já vai comandar. Eu estou preparado. Só quem é sincero faz o S! Faz o S pra mim. Faz o S pra mim. Louco por você. Meu águia de fogo, vou te ver. E faz o S pra mim. Faz o S pra mim. Louco por você. Meu águia de fogo, vou te ver. Bora ver, parceiro Dedê do Face. Acelera, chumbi! Sofrer. dividido esse coração. Meu parceiro, jogador Andrezinho, tá aí com a gente também, né, parceiro? É de boa ele, pode crer. Alô, Andrezinho! Moleque é bola, jogou no melhor do norte. Alô, Ingrid! O Hugo tá mandando um beijo na tua boca aí, ó. Inclusive essa aqui, Hugo! Viaja, bebê! Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Essa paixão não me obrigue, isso não. Porque é tão difícil assim? Me diz, não dá. Eu amo mesmo o homem que ela. Sei que dói essa traição. Não dá. Eu amo mesmo o homem que ela. E ela é minha melhor. Alô, garçom de Wilson! Providencie um balde rapidinho aqui pro Hugo. De bude, de bude, de bude, vai! Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá? Toda a galera da assessoria do prefeito, doutor Daniel, Nathalie! Estão pedindo a música da rainha, deixa comigo. Deixa o coração depois se abrir. Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. Didi Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando um sentimento, um movimento. Aí, Marcelo! Confirmado hoje, tem aniversário dele aqui mesmo no Litrão. Mais de 10 bandas confirmadas. Eu vejo, rapaz, o negócio vai ser doido. Banda, quero mais. Inclusive, tá aqui também que vai estar presente o meu parceiro DJ Assanhag. Hoje, quintona, todo mundo aí, viu? A partir das 8 da noite, todo mundo, mais de 10 atrações pra galera. Vai ser demais, bebê. Convida aí essa Yagi! Deixa o coração depois se abrir. Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. Beleza, Elison! Bom demais, tá com essa galera aqui do Litrão, essa casa que eu conheço. Até demais, bicho. Inclusive hoje, aniversário do meu patrão, meu parceiro, meu brother, empresário Marcelo. Tá ali no camarote, número 3. Marcelo, hoje o bagulho vai ser doido, começa às 6 da tarde. Até meia-noite, portaria liberada pra galera, né, Marcelo? E as mulheres ganham uma dose de gin na portaria. Marcelo, vai ter uma porrada de banda, mas de DJ vai ter só eu. Aí o Elison vem. Para aquela, tem que vir, Elison, mais tarde. Tem que vir, tem que vir. Tem que fazer aquela onda daquele jeito, vai curtir com a galera. E claro, tamo aqui, ó. Vai, vai. Aniversário do Marcelo é no batidão. É no batidão, é no batidão. E se ganha! Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Esse é o show me botando tudo, bora, bora. Oh, ei, oh, até 6 da manhã tem o show me botando pra quebrar, agora vai. Estou em loja Jandon, Edney botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Bora endoidar o bagulho, vai. Um surto, o que essa gata... Só quero saber do aniversário do Marcelo mais tarde. Fica pai tetuba, se liga na estrutura. DJ Anderson Mello ali com a gente também, um abraço pra você mesmo. Nave, com copinho. O nosso professor tá no circuito. Vai e as balete que comanda. Ele deu uma forra pra Margot. Menina, seu das balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque piram. E aí é o Wallace Master, Henrique Playboy também, valeu pelo carinho. Obrigada, Henrique Lopes tá aqui com a gente. Bora, Larissa! Menina, seu das balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque piram. Sou linda, menina que chega. Bora, Vivi, cena, bora, Vivi. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até eu recordar. Mas um dia se passou. Eu quero chamar com mochila aqui do lado esquerdo. O Potter também. Obrigado pelo carinho, Alô Magrão. O homem espoca a bilheteria. Júnior do Carimbó também. Tá no camarote junto com o Tormento. O homem que atormenta geral, Ellison. Não valeu pra você. Yeah. Não nega pra nós dois e me entender. Me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar. Enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Faz a boquinha, vai. Faz a boquinha, vai. Faz a boquinha, vai. Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal. Boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Quero abraçar com muito carinho também as nossas reverências aí do Binguim curtindo com a gente, DJ Cássio e Marcelo, bora Cássio! Ela diz que me ama, mas sei que não. Em breve vocês vão estar aqui no Litrão junto com a gente, né, Ellison? E não desejo. Cássio, Marcelo, galera que comanda lá no Binguim. Isso não pode ir. É, galera do Bengola do meu lado direito. Conveniência 24 horas. Já isso vai lá. Vai! Porque insiste no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Marcelo! Isso nunca... Já tô por tua conta desde agora, meu irmão. Não. Por isso que... Larissa, beijo pra você, Lala. Vamos parar de brincar. Amigo Murilo também curtindo com a gente aqui na retaguarda, Ellison. Mandando ver, bora, Murilo. Esse erro, você me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. E na época, a Sayagi Gu era cheiro verde, né? Banda! Joga o dedinho pro céu! Gira tudo! Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pulo. Vai, Alisson! Do carimbo, carimbo.

Deixa na batida, deixa no batidão. O Ellison vai tocando e vai rolando. Fazendo fofoca onde o Ellison vai tocar. Fazendo fofoca onde o Ellison vai tocar. Quem aqui é quem? Fazendo fofoca onde o Ellison vai tocar. Fazendo fofoca. Convoca as periquito, caqueado vai rolar. Convoca as periquito, caqueado vai rolar. Vem gingando, vem gingando, vem gingando, vem gingando. Dá-lhe pra direita que eu vou desviando. Vem gingando, vem gingando, vem gingando, vem gingando. Dá-lhe pra esquerda que eu vou improvisando. Eu vou te desafiar a fazer o caqueado. Eu vou te desafiar a fazer o caqueado. Gira e treme, treme, gira. Gira e treme, treme, gira. Treme, treme, treme, treme. DJ Índio é o brabo, porra. Vai, vai, vai, vai. No caque, no caque, no caque. Não vai ser ninguém. DJ Mel, DJ Mel, DJ Mel. jeito, pai, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na tua piroca. Vem pir, vem pir, vem pir, solteira. Vem pir, vem pir, vem pir, solteira, solteira, solteira, solteira, solteira agora. Larissa Lira, a primeira dama do meu irmãozinho Henry. Ele tava na vez passada aqui, mas não deixaram o Jermen tocar, mas hoje estamos juntos, hein? Aqui, Bruno Marcelo, Thiago Tormento. Rápido, bebê. Marcos Cauê, The Best DJ. Bico seco, né, Thiago? Nosso som é massa e você vai gostar. Isso é o meloso do nosso cara. O rock doido é assim. Isso é o showman que tá tocando. Rock doido! Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente, por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta retratos e quadros, tudo quebrado. É o que tá. Fala, Toninho! Bora, Carlinhos! O meu parceiro Pipo da Golada também tá aí com a gente. Ellison, revira esse HD, mano, revira! Bora ver, bora ver, bora ver! O show! Silmela, mas chora, meu irmão. Tá doido demais. Luma de Oliveira, a princesa das Havaianas, tá aí com a gente. Olha o Elis, olha o Elis, olha o Elis, olha o Elis. Ellison. Galera, vamos, Dinho, manda ver. O show do pop som, quem comanda é você. Dinho, Dinho, arrepiadinho. Dinho, Dinho, agita, vamos lá. Dinho, Dinho, arrepiadinho. Dinho, Dinho, agita, vamos lá. Você conhece seu babá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu babá? passaporte. Sabe aquele carinha que chega com você, com um papo enjoado que só vai te aborrecer. Você começa a pensar como pode se livrar do antigo mega dão. Júnior do Carimbó da Sorte. Você conhece seu e a Letícia Baltazar. Você conhece seu vavá, então ai, vá, ai. Você conhece seu vavá, então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá, então vá, vá, vá. Vem balançando um corpinho cheio de emoção, com um brega do vavá que sacode a multidão. Pegue o sofá e comece a dançar, é o brega do vavá que começa a... DJ Vitor Pop! Chame. Nunca amaneceu ali na beira da praia. Essa canta. E nunca curtiu essa aqui também comigo. Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Bora, franja, nos intimida. Quietinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa. Alô, Sassá! E também a Lei! As meninas arrebentem. O Eduardo Dias e também o Vitor! Bora, carinha! Stephanie Moraes, a carinha maluco, Juans. Cara de valsa, tá muito bem, papai. No mínimo, isso é casamento. Para, a galera se agita aí com... Relembrou agora? A batida é tecno, DJ não para de tocar. Essa era a época dos pop head, né, pô? Com o DJ Toninho do Tupina. Toma aí, meus pop head! E todo mundo vai curtir. Com o DJ Gerson do Itamaraty. E a galera do Estrela Porto tomando todas hoje, meu irmão. E DJ Thiago com o Jackson, botando a galera pra dançar. DJ Val do Equatorial, vai agitando a multidão. DJ Tiago Lobato do som Guanabara, o som do seu coração. DJ Manoel Ribeiro do som ideal, agora vai detonar. DJ Nelson do Raisson, fazendo você balançar. Pop som com DJ Dinho no 1, DJ Betinho no 2, DJ Ellison no 3. Chegou o Pop 4 pra vocês. Amarrado. Agora vou até o fim, porque tá livre pra mim. Era só curtição, eu não vou me amarrar. Agora eu posso, eu vou investir todas no novo Mega Frisbee. Quero beijar tua boca. Aí eu gosto, eu fico muito louca. Foi de Cia de Elson, eu beijo muita boca. Bora, Ponte! Eu vou investir Bochecha, Pop Head. Aí eu gosto, eu fico muito louca. Foi de Cia de Elson, eu beijo muita boca. Esse papo vindo machuca. Confirma pra mãe! Se eu fosse um garoto, eu faria. Ei, Dudu! Eu não te tratava assim. Eu não te magoava. Tô contigo, hein? Não me deixava só aqui. Chegaria mais cedo, não de madrugada. Não te trairia, não faria nada. Obrigado, Renato, você! Sim. Ao lado do seu grande amor, minha amiga Ingrid Silva! Aí com a gente. Só com os meus amigos e te levaria. Muito nos querem, mas eu não te deixava assim. Quando Deus quer, não tem jeito. Querendo separar de mim. Oh, oh, oh. Eu tenho que entender. Todo homem leva um tempo pra poder crescer. Pare e pense um pouco, pense mais em mim. Porque se eu fosse um garoto, oh, eu não te deixava assim. Eu não te magoava assim. Eu não te deixava assim. Chorando por causa de mim. Balsa. Esvaziar lembranças. Pop, cadê o Ney? Me prender a ti. Era pra eu aí? Morrer, mas eu chorei. Esse não falha. Me dei a você. Carlinha, tá do maluco. Essa paixão. O homem da caixa preta, meu. Poderu. A branca tá aqui, a branca. Eu vou mudar o final, mudar o final. Boa, Franjinha. Anderson Melo. Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Aqui comigo, lá do Maluco Lanche. Obrigado pelo carinho, carinha. Tamo junto, viu? É Maluco e Rock Doido! Passo noites em claro, com a solidão ao meu lado, vendo suas fotos, como aguentar. Cai a noite, eu fico vendo estrelas, pensando em você, que não está aqui. Eu entendo, não posso te amar, por isso tento ocultar o que me faz chamar e chorar. No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Ainda pensa em mim, não deixou de me amar, ninguém vai entender. Amigo Pedrinho, tá aqui comigo, alô Pedrinho, você, eu Stephanie, engenheiro Toninho. Churrascão lá, eu vi, papai. Mas não quero te perder. Franginha. Eu te amo. Deixa ele aqui. Vou correndo encontrar você. Sei que é errado viver o amor a três. Sei que é errado viver o amor a três. Anda! Batidão! Bora sacudindo o Vitor aqui no Vitrão! Papai de Mancinho, desse jeito, essa quarta gostosa, a gente detona aqui desse jeito, assim, ó. Vai! Oh, você, com meu coração querer. E aí, Balsa? Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é só você que tem, o seu beijo é só você que tem. Volta, bebê. Quem sabe vai cantar. Solta a voz. Daquela sentadinha que tu tem. Volta, bebê. Bora, João. Bora, João. Obrigado, Dani Dias, tá aqui comigo. Alô, Danizinha. Volta, bebê. Volta, bebê. Se não for você, não vai ser ninguém. Amigo João aqui comigo. Alvivaço, aqui no Nitrão. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. E aí, caraquinha? Pedaço de amor pra todo lado. Renato Alexandre. Tá doendo. Tudo bem? Tô sofrendo. Buda. E ela não tá me atendendo. Oh, oh, oh. Dali, Vitor. Ai, que vontade de tacar meu celular. Após o sinal, vai pra casa do... Após o sinal, vai pra casa do... Aprendeu, Potter? Quando eu te ligar, tu fala assim, ó. Após o sinal... Deixa seu recado. Após o sinal... Égua. Deixa seu recado. Não cola! Eu escuto quando ligo pra ela. Dali, Vitor! caramelo danado. Bora, Master. É o Master, porra. Já, já, já. Isso é amor antigo, né, bicho? Que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Alô, Hernani Royal Black. Sei que meu coração não quer parar de acelerar. Bora, Stephanie. Sem querer, te buscar. Sábado. Em pensamento. 15 aninhos. Amigo, sistema que faz lembrar daquela. Lá no Atalaio, viu, Renato? Em meus braços vão ser. Revoada, revoada. Sabe aquilo foi. Bagulho vai ser doido, papá. Alô, Dudu! Eu vivi com você. Oh. Eu vivi com você. Só uma noite de amor. Nada mais. Eu vivi com você. Eu vivi com você. Só uma noite de amor. Nada mais. Oh, baby. Anda! Batidão! Erlan Brasil! Lá vi a primeira vez! Desde a época da equipe 5! Alô, Erlan! Você pede o meu amor, e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci. Você gosta, né? Você talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei. Você sabe, Potter! Eu sei. A menina hoje já cresceu. Quem sabe canta solta a voz. Vai, vai. Até que horas? Aprender a mentir no coração. Se não tava no contrato. Olá! Oh! Quando me paro olhando em ti, que controlo outro alguém. Me protejo, então limito que também já tem outra pessoa. O que vai acontecer? Vai me perder e você. Bye bye, bye, bye. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero. Cadê o Playboy? Cadê o Playboy, Master? Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de comigo, os amigos da Estrela Porto do Una. Obrigado, viu? Vai todo o setor. Alô, Pedrinho. As contabilidades aqui comigo. Paulo Vitor. Todo Viguinho. Irmão. Maria, boa sorte. Tamo junto, papai, você. Minha amiga Letícia Baltazar também daí com a gente. Aquele abraço. Alô, Melo. Dos dias do Pompilho. Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei. Será que vou te esquecer? Você vai, você vai, você vai, você vai. Sabe, canta bem forte assim, ó. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão. Tão pouco tesão que encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar. Solta a voz! E nem. Bora aqui, o bagulho já tá doido aqui no Litrão, Vitor! Gente, bora, papai, que bagulho tá doido. Tá de vida, tá de vida, desgraçado. Fazenda Rivera, essa aí. Alô, Dudu. Atenção, garçom, chega aqui na retaguarda. Com máxima urgência, garçom. Bora que o bagulho tá doido. E eu? Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Repórter é assim, ó. Ó. Ai, ai, ai, ai. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meio. Bora, Jefferson Pop! Olha quem tá me mandando mensagem de novo. Aí é loucura, viu? Aí é doji. Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor comer? De mocinho, Vitor. Aqui no Litrão! Agora quer de novo a minha cama. E aquecer no meu cobertor. E até que eu vou dizer. E aí, pop? Pro gente, essa é a coreografia, ó. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que. Oh!

passou só porque eu te quero. Eu te amo. Perdoa, balsa. Me perdoa. Perdoa, balsa. Me perdoa, perdoa. Gêmeo, filho, vai. Devo admitir, mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir. Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer, mas olhe para mim que eu sofro mais que você. Eu não queria ver o nosso amor acabar, mas tem uma saída, é só você perdoar. Toda noite a mesma história, diz pra mim por que não volta. Vamos vivo, volta, você lembra essa lá do Pompilho. Segunda, super fome. Coração tá machucado, Carlinha abandonado, pensando em ti. O que será? Pedrinho das contabilidades. Alô, Stephanie. Na minha vida, se não te ama, não prova suspeito. Eita, o bolão. Não dá, diga, porque você partiu. Ai, papai. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata. Te digo, vou falar das coisas o mal. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão. Velha guarda, quer falar contigo, bora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A maior referência em Melody. Que tal, que tal, que tal? Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Hey y'all, we gon' hit it right here. This a remix. Bang, bang, bang. Vem, vem. Vou te jogar na cama pra te dar o meu amor. Vou te jogar na rede pra te dar o meu calor. Eu te deito no chão, te dou tanta pressão. Você vai nas estrelas sentindo tanta emoção. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Te dou o meu amor e te faço suar. Gente, obrigado a todo mundo realmente que veio, brincou, se divertiu hoje nessa super festa aqui no Litrão, essa super quarta-feira, viu? Felizmente a gente já tá chegando na reta final, viu? Obrigado a todo mundo que veio, brincou, se divertiu aqui no Litrão. A gente vai sair na certeza do dever cumprido, viu, gente? Sucesso total hoje, Love Pagode. Showman DJ Ellison. Obrigado, Nitro! Obrigado realmente os amigos DJs que vieram prestigiar hoje essa super quarta-feira aqui no Nitrão. Com os super telões e a metralhadora, eu fico alucinado. Cassiane, Cassiane, e tá pegando. Olha o Igor. Não! DJ Ellison vai agitar, DJ Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode... É reta final! E faz o S pra mim. fica lá no Pompilho, ó. O Super Pop tá tocando e a festa tá... Florentina. Vou te procurar, com você vou dançar. O que é que tu quer? Quero voar com H. E subiu com H, vou voar. E égua. Subiu com H, vou voar. Pop, na época ele falou que era área da Sudã. E no final, o bar do Serginho. Na época. Vou voar, vou voar com o águia. É o águia, o águia, o águia. Partiu? Vou voar, vou voar. Todo mundo. Banda Cheiro Verde. Fim de semana, chega a noite, é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e cabelo. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. Valeu, gente, muito obrigado realmente mais uma vez todo mundo que veio, brincou, se divertiu aqui no Ditão. E uma super quarta-feira, viu? Um ótimo regresso a todos, papai do céu abençoe. Final de semana de cada um que veio brincar, se divertir. Hoje, aqui nessa quarta-feira do Ditão. Um ótimo regresso a todos e obrigado, meu Deus! Chegamos ao final de mais um show inesquecível do Águia de Fogo. Agradecemos o carinho de toda a família Pop, que vibrou e se emocionou com mais um sobrevoo do Águia. A todos, o nosso muito obrigado em nome dos DJs. DJ Alisson Showman! Obrigado, meu Deus, por mais um show de sucesso do Águia de Fogo Super Pop. E com certeza a gente vai se despedindo do jeito que a gente faz no Super Pop, viu? Tocando uma música bem calma, bem relax, pra todo mundo sair na manha. Assim, franjinha! Obrigado, gente! Um ótimo final de semana a todos. Se for pegar a estrada, vai com cuidado, vai com calma. Que só tá começando as férias. Valeu, Litrão! Tchau, tchau, amor. Eu vou embora. Obrigado, Chumé. Tchau, tchau, amor. Ai, papai. Chegou a hora. Vamos na mãe, na mãe. De dizer adeus, de beijar pela última vez os lábios seus. Por favor, não chore. Se o porto não viver, também. Pote, você prefere um amor muito ou dois? Triste, um adeus. Três? Quatro? Alguém como eu, que já não vivo mais.